Sempre. Amém? Gostaria de compartilhar com você o que está já posto no seu boletim. Convido você a abrir a sua Bíblia, portanto, em Atos capítulo 16. Antes, porém, eu queria só fazer menção da nossa semana, nossa cruzada de oração, todos os dias das 7 às 8 da manhã. Nós vamos estar aqui orando, pedindo a Deus um despertamento para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso bairro. A nossa intenção de alcançar as pessoas, ela não pode ser perdida, mas isso antes precisa ser algo que a gente viva no nosso coração. Então, convido você a orar. Então, se você puder, antes de ir para o trabalho, você pega um trabalho um pouco mais tarde, das 7 às 8 nós estamos aqui. Eu ia ler o texto já de imediato, mas eu me lembrei de algo muito importante. Eu prometi para um casal que estaria orando por eles ontem. O Ricardo trouxe um casal, nós tivemos ontem uma festa maravilhosa, maravilhosa. Um jantar, você não veio, você perdeu. Mas tinha um casal que esperava por um bebê, que espera por um bebê, e a senhora lá, jovem senhora, está com problemas, mas ainda assim veio. Eu queria orar por eles. Mateus é o nome da... e Juliane, e a Juliane. Eu quero orar por eles, porque é um momento muito importante. O casal vai ter o primeiro filho, né? Aquela preocupação, me lembro, quando o Alexandre estava por nascer, aquela expectativa toda. Graças a Deus, nenhum problema. Imagine se tivesse, o coração ia ficar na mão, não é? Não é assim que funciona? Então, eu estou com esse sentimento no meu coração. Então, antes da gente ler e falar da palavra do Senhor, eu quero orar por eles, Juliana e Mateus. E quero aproveitar e orar por você também. Então, se você tiver um motivo de gratidão ou petição, então vem aqui à frente e eu quero orar por você. Já que a gente vai colocar diante do Senhor as nossas aflições, coloquemos todos. Convido você a vir, que está aqui na frente. Eu não sei o que está no seu coração, mas Deus sabe. E Ele há de sondar o seu coração, esquadrinhar os seus pensamentos e atender a sua súplica. Eu quero lembrar também aqui do Luquinhas, né? O Luquinhas já está de volta, motivo de gratidão. A gente falou aqui, né? Olha, irmãos, oremos pelo Lucas, porque ele não está comendo, está difícil a coisa. E agora ele está aí. Não sei se está correndo, mas já está aqui. Está bem. É motivo para nós de alegria. Deixa eu só lembrar, é Juliane e Mateus. Tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão magnífico, tão maravilhoso, mas se importa com a gente. Pecadores como nós somos, imperfeito como somos, mas o Senhor se preocupa com a gente. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado por esse amor tão grande. Muito obrigado, ó Deus. Pai, nesta hora nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado toda a provisão. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem se preocupado conosco. E nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Nós também queremos, nesse momento, colocar diante de ti a vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão diante do teu altar. Cada um traz consigo as suas preocupações, as suas inquietações, os seus desassossegos. O Senhor conhece a cada um. Pai amado, olha para nós. Olha para nós. Cuide de cada um. Nós precisamos de ti. Sonda o nosso coração. Esquadrinha os nossos pensamentos. Pai bendito, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui diante do teu altar. misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um. E em nome de Jesus, o nosso Senhor, atenda, atenda a nossa súplica. Em nome de Jesus, atenda a nossa súplica. Nós queremos te agradecer porque o Lucas está recuperado e está entre nós. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor cuidou dele. Nós queremos te agradecer também, porque a irmã Regina, entre outros irmãos, completam mais um ano de vida hoje. Muito obrigado pela vida desses irmãos e irmãs. Muito obrigado por tua misericórdia, por tua bondade. Quero pedir pelo Leonardo, que é o vizinho da nossa irmã Oscarlina, que estivemos juntos orando, que a cirurgia que ele fará seja um sucesso, mas que ele em tudo veja a glória de Deus, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Quero também, nesse momento, pedir pela vida do Mateus e da Juliane. Eles estão esperando um bebê e passam por um momento difícil. Tenha misericórdia deles, ó Deus, e ajude-os nesse momento. Que a graça do Senhor seja sobre eles. Que eles sintam que o Senhor está com eles. E que eles jamais esqueçam de agradecer aquilo que o Senhor já está fazendo na vida deles. Tenha misericórdia desse casal, ó Deus. Tenha misericórdia desse casal. Pai amado, tu sabes do que vai dentro dos nossos corações. E eu peço em nome de Jesus que tu tenha misericórdia de nós. E atenda o clamor do coração de cada pessoa que aqui está neste momento, diante do teu altar. De outros que estão sentados, mas que tem alguma coisa que gostaria de colocar diante da tua presença. Que seja assim, ó Deus bendito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. Podem sentar-se. Como estávamos falando, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. E eu quero falar sobre o tema crer no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus e será salvo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. O texto Mateus, ou Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que ela que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa vida, ou a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Se, senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e será salvo. E serão salvos tu, você e tua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os seus e a todos os da sua casa. Que seja assim aplicada a palavra de Deus ao nosso coração. Versículo 34 diz: "Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus." Vamos orar uma vez mais. Fala ao nosso coração, Deus bendito. Fala ao nosso coração para que entendamos o significado de crer no Senhor Jesus, para que sejamos verdadeiramente salvos. Assim é, ó Deus, essa é a nossa oração e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto me é muito, para mim, muito forte, por conta de toda a história que Paulo e Silas passaram para chegar até esse momento da conversão do carcereiro. A primeira coisa que eu deveria dizer a você aqui é que não basta só dizer crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos também saber do que nós precisamos ser salvos, para que aí então a gente compreenda por que eu preciso dessa salvação. Nós nem mesmo muitas vezes percebemos o perigo que estamos passando. E se não compreendemos o perigo pelo qual estamos passando, então por que eu vou querer ser salvo? Para muitos, eu fico imaginando, a gente lê esse texto e crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas salvo do quê? Qual é o problema? E por que eu preciso ser salvo? E aí eu olho para esse texto e eu percebo aqui alguns pontos que são importantes para que eu e você percebamos o quanto precisamos de Deus para que sejamos salvos. Mas que essa salvação não seja algo para ser vivida só lá no céu, quando a gente morrer, porque não é essa a intenção do texto ou da palavra de Deus. É algo para ser vivenciado aqui, nesse tempo, e por fim, depois que passarmos desta vida para a eternidade. Então, qual é o perigo? E por que devemos ser salvos? Primeira coisa que eu olho no texto aqui é que esse mundo que nós estamos vivendo sofre uma influência constante e profunda do maligno. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. E quase que passa batido aqui para Paulo e Silas, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, se deu conta do perigo espiritual. O texto dá conta nos primeiros versículos: "Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro." Era uma escrava que dava muito lucro para os seus senhores, porque ela predizia o futuro. E quem é que não gostaria disso? Pelo menos naquela época lá, e muitos hoje gostam disso. Se puder saber o que vai acontecer amanhã, ótimo. E isso estava acontecendo porque havia essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação. E o texto diz que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com essas adivinhações. Mas ela fazia algo também de muito interessante. Essa moça seguia Paulo e a nós, o texto diz, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." E ela fazia isso o tempo todo. Agora veja só o que Paulo faz. No versículo seguinte, ele diz: ela continuou fazendo isso durante muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo momento, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Nós estamos diante aqui de uma batalha espiritual. O mundo das trevas trabalhando para ganhar, para ceifar as nossas almas. E trabalha de uma forma que seduz o nosso coração. No caso do texto, os senhores dessa moça lucravam e muito com as adivinhações que ela fazia. E essa mulher não somente fazia essas adivinhações e ganhava muito dinheiro para os seus senhores, mas seguiam a Paulo e Silas diziam, esses homens são servos do Senhor Altíssimo e anunciam o caminho das boas novas. E já sabia até que o que ele estava falando era verdade. E muitas vezes a gente se vê com pessoas que fazem esse tipo de coisa, ou anunciam, ou ficam elogiando. Ah, esse pastor prega a palavra mesmo. E esse pastor é de Deus. Esse pastor é não sei o quê. Aí começa a falar a seu respeito. E de uma maneira a fazer com que você pense que você é um grande homem diante de Deus. Mas ninguém há que possa ser grande diante do Senhor, a não ser o próprio Deus. E o texto dá conta disso. E Paulo vira de um certo momento e diz: em nome de Jesus, saia dessa mulher. Ele se deu conta que ali estava diante dele um espírito maligno tentando ludibriar a Paulo, a Silas e a todos quantos estavam ao redor dele. Assim age também Satanás no nosso tempo. Eu não gosto de falar muito de Satanás, porque não é a minha especialidade. Minha especialidade é falar de Jesus. Mas eu tenho que alertar você que nós vivemos no mundo em que jaz no maligno. Basta você olhar os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Você liga a televisão, você vê essas desgraças todas. Você não pode crer que isso é coisa de Deus. Não pode ser de Deus. Mas é coisa do maligno, que tem atacado os corações, tem afetado os corações. Eu quero dizer com isso que nós estamos em plena batalha espiritual. Mas nós muitas vezes queremos ou nos negamos a crer nisso. Ou seja, crer que não estamos nessa batalha. E vivemos como se não houvesse essa batalha. Mas Paulo, aqui, ele se deu conta de que aquela mulher falava não da parte de Deus, mas da parte do maligno. E aí repreende aquela mulher e expulsa aquele demônio. Mas muitas vezes nós não nos damos conta das investidas de Satanás contra a nossa própria vida, contra a sociedade que nós estamos vivendo, contra a igreja. Nós precisamos ser salvos de Satanás, nos libertarmos dele, das investidas dele. E para isso nós precisamos crer no Senhor Jesus, porque se nós não crermos, nós jamais perceberemos as ações de Satanás na nossa vida, e muito menos na nossa sociedade. Muitos de nós achamos tudo o que acontece normal. A gente lê os jornais, assiste os telejornais, e acham, isso aí é normal hoje em dia, é tudo assim mesmo. Não é bem assim. Nós simplesmente não estamos tendo discernimento para perceber que Satanás tem trabalhado na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida dos jovens. A palavra do Senhor, João 10:10, diz: o ladrão veio para roubar, o que mais? Matar e destruir. Tudo que Satanás quer é roubar sua vida, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos irmãos e irmãs, o que eu quero que você entenda nesse momento da mensagem é: nós estamos em plena batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que Satanás está ao nosso redor, Obrigado. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O texto diz que ele está ao nosso derredor. Derredor é um pouquinho mais distante, porque a palavra do Senhor também diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. E logo os anjos de Satanás ficam ao nosso derredor. A Bíblia, então, nos dá conta de que Satanás vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outro momento, nosso Senhor Jesus diz, Pedro, Satanás andou pedindo permissão para se ir andar você, mas eu não permiti. Eu quero dizer com isso, e lembrar ou relembrar você, que não adianta você achar que Satanás não existe, que ele não vai fazer nada para atacar você e para destruir o seu lar e a sua família. Ele existe sim. Ele vai tentar derrubar, estragar seu lar, estragar sua família. Esse é o papel dele. Num primeiro momento, a gente pensa que Paulo não estava se dando conta da situação. E passaram-se um dia, dois dias, três dias, não sei quanto tempo lá, e aquela mulher seguindo Paulo, esse aí é servo do Deus Altíssimo, e falando aquelas coisas todas lá, e veio anunciar as boas novas da salvação, é servo do Senhor Altíssimo, e veio, de repente, Paulo se dá conta, não sei quanto tempo ela fez isso, alguns dos dias, o texto diz, e de repente ele chega, em nome de Jesus, sai dessa moça. O espírito maligno saiu dela. Mas talvez o espírito maligno está perturbando a sua alma, seu coração o tempo todo. E você achar que isso é coisa das vidas, faz parte das circunstâncias da vida. E isso não é bem assim. Como eu disse, a palavra do Senhor diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor Jesus. Significa, queridos irmãos e irmãs, que nós, então, estamos em plena batalha espiritual. Satanás querendo nos derrubar e Deus querendo nos libertar, nos livrar, nos salvar. Por isso é que a gente precisa crer no Senhor Jesus. Porque é a única maneira de vencer Satanás. Porque quem crê nele jamais será derrotado. E Paulo venceu porque, de fato, cria no Senhor Jesus. No segundo momento do texto, por consequência dessa atitude, porque o que Paulo e Silas fizeram foi nada mais, nada menos de que expulsar o demônio daquela moça, e então aqueles homens ficaram sem os seus recursos. O texto diz a partir do versículo 20, 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Paulo e Silas foram levados diante das autoridades. E lá eles resolveram que deveriam prender a Paulo e Silas. E de fato o prenderam. Bateram nele, retiraram a roupa deles, bateram nele e os encerraram na prisão e deram ordens lá ao carcereiro que amarrasse eles de maneira que jamais eles pudessem sair daquele lugar. A segunda lição que a gente aprende aqui é que se a gente quer confiar em Deus de fato e de verdade, crer no Senhor Jesus, a gente precisa ir na contramão do mundo. Porque o mundo todo caminha numa direção. E muitas vezes nós somos seduzidos a caminhar na direção do mundo. Paulo e Silas, apesar de saber que aquilo traria um problema para eles, eles pagaram um preço pela fé que tinham em Cristo Jesus. Todo mundo ia numa direção, mas eles disseram, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. E eles pregaram, e eles falaram. E agora pegaram-nos e os levaram à prisão. E agora eles estavam presos. Crer no Senhor Jesus implica também uma disposição de pagar o preço. Porque o mundo todo não quer crer em Jesus e quer seguir o caminho que Satanás indica, porque Satanás tem orquestrado todo esse mundo de uma maneira tal que seduza a cada um de nós e de uma maneira tal que a gente se sinta com a vontade enorme de seguir a rota do mundo. E eu entendo que o mundo tem trabalhado de uma maneira intensa, sobretudo na vida da juventude. Ser jovem hoje, ser jovem nunca foi fácil. E hoje em dia está cada vez pior. Eu estava assistindo algumas semanas atrás a reportagem e dava conta de jogos que essas indústrias têm lançado. Mas como a moçada agora adora esse negócio desses jogos? Antigamente, era quando eu era garoto, tinha um negócio lá que eu não sei, o pimbolim, né? Nem sei se era pimbolim. Você jogava aquele negócio, né? Chegava para botar uma fichinha, pum, jogava aquela bolinha, caía lá, aquele negócio todo. Agora o sujeito compra um equipamento lá e joga online no mundo inteiro. E fica lá dia, noite, noite, dia. E não tem mais tempo para nada. Então, quando que essas pessoas teriam tempo para Deus? Nunca. Porque estava lá jogando, e jogando com pessoas que nem falam a língua dele, talvez, mas conhece lá o jogo. Eu quero dizer com isso que o mundo está caminhando numa direção e nós, cristãos, deveríamos estar na contramão do mundo. Mas muitas vezes eu vou pensar, mas se eu for na contramão do mundo, eu vou virar careta. Se eu for na contramão do mundo, eu vou virar cafona. Se eu for na contramão do mundo, como foi Paulo, eu vou ser preso. E vai haver um momento em que talvez tenhamos que ser presos. Mas quem crê no Senhor Jesus vai preferir ser preso por conta da justiça a ficar livre. Por conta da injustiça, para satisfazer a massa. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas vão junto com a massa. Onde as pessoas vão, todo mundo vai atrás. E eu vejo que os valores estão se desfazendo, porque as pessoas não querem seguir a Deus, querem seguir a massa. Eu creio nisso, mas está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer também. Nós estamos corrompendo a nossa própria convicção. E eu tenho repetido isso muito aqui. Até aquilo que a gente crê, a gente está corrompendo só porque a massa toda caminha nessa direção, a gente vai junto. Então, que tem que haver uma predisposição, uma disposição para pagar o preço de ser um seguidor do Senhor Jesus. Então, crer no Senhor Jesus implica não só resistir a Satanás, mas implica também resistir às seduções do mundo. Tanto que o Dr. Russell Shedd lançou aquele livro Mundo, a Carne e o Diabo. Nós estamos falando aqui sobre o mundo e o diabo, que tem seduzido as pessoas, que tem feito com que as pessoas deixem a verdade e vivam a mentira. Mas quem crê, ainda que tenha que sofrer, ainda que seja necessário sofrer, vai fazer a vontade do Senhor. É o que o texto nos ensina. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem essa predisposição. Nós vamos perceber, e eu olho aqui e fico, caramba, Deus devia amar muito esse carcereiro, porque eu acredito que Deus não faz nada por acaso. E ele fez Paulo e Silas passarem por essa situação toda só para chegar lá e falar da palavra de Deus para aquele carcereiro. Porque se não fosse por toda essa história dessa moça que endemoniada e que Paulo liberta em nome de Jesus, ele não teria sido preso. E o que que aconteceu? O maior de todos os milagres. Porque Paulo e Silas foram presos. E eles deveriam, se ele fosse um crente do século XXI, ia dizer assim: caramba, tá vendo, Silas? Tá errado esse negócio. Pô, a gente prega a palavra, expulsa o demônio, e onde é que Deus coloca a gente? Na cadeia? Tá errado esse negócio. E Paulo conversando ali com o seu companheiro. Eu fico imaginando. Mas ao invés de ficar reclamando, conforme muitos de nós fazemos quando Deus desenvolve os seus planos. E às vezes, para que o plano dele se desenvolva, a gente precisa passar por umas situações para que a glória de Deus se manifeste. Sabe o que a gente faz? Reclama. Oh Deus, oh dia, oh lua, oh sol, oh manhã, oh... E começa a reclamar de tudo, de Deus. Ao contrário de muitos de nós, aliás, quando a gente murmura, a murmuração é sempre contra Deus, porque quando murmuramos, nós estamos dizendo: Senhor, discordo do Senhor, o Senhor está errado. Se você olhar a palavra do Senhor com cuidado, você vai perceber que toda murmuração é, antes de tudo, contra Deus. Mas ao contrário da expectativa dos homens, Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, começaram a cantar, diz a palavra do Senhor. O texto diz assim, por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos a Deus. O cara está lá pelado, cheio de chicoteada, amarrado. Cristo, Cristo, eu confio em seu nome, em seu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. E depois dizia: ó Deus, tu és grande. Está lá todo amarrado. E orava ao Senhor: tu és grande, nós amamos o Senhor por tua bondade e por tua misericórdia. E depois, Silas, vamos cantar outro cântico. Jesus Cristo mudou o meu viver, fico eu imaginando. E eu sei que eles cantavam, e adoravam, e oravam ao Senhor. De repente, acontece algo extraordinário. Aquilo tudo começa a tremer, as estruturas começam a se balançar, a enfraquecer, as portas se abrem, as algemas, aquelas coisas todas que os amarravam, se soltam, e eles agora estavam livres, e imagino que continuaram a cantar, e eu imagino que todos quiseram fugir, mas eles: não, vamos ficar aqui e vamos cantar juntos. E fizeram um culto lá, e ficaram lá cantando ao Senhor, ou orando, seja lá o que for, mas uma coisa eles não fizeram, eles não fugiram. Eles não fugiram. Eu queria só dar uma paradinha e pensar: se fosse comigo ou contigo, por conta de fazer a obra de Deus, você ter que sofrer, e você tivesse que ficar preso, pelado, cheio de açoites, amarrado, você ia fazer o quê? Você ia reclamar ou cantar? Só canta e ora aqueles que creem. Só canta e ora a Deus aqueles que creem. Então, falar que crê é fácil. Crer de fato e de verdade é outra coisa. Paulo estava ali. Silas, eles cantaram ao Senhor. Conforme o texto diz no versículo 25. Por volta das meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Que coisa maravilhosa. Bom, diante desse quadro, o que, que me acontece? O carcereiro viu que estava tudo bagunçado, as portas abertas, os presos soltos. Era uma questão de honra para um carcereiro se matar. Que se ele fosse um carcereiro homem mesmo, honrado, nesse contexto ele se mataria. Porque ele não foi competente o suficiente para deixar os seus presos ali na prisão. Então, pela código de ética, deveria se matar. Quando Paulo vê que ele vai fazer tal coisa, ele: não faça isso, o texto diz aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, versículo 29, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, é um pouquinho antes. O carcereiro acordou e, vendo aberto, versículo 27, abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele ia se matar. Ele ia tirar a vida dele. Ele ia se autodestruir. Paulo e Silas impedem e dizem: estão levando, nós estamos todos aqui, não façam tal coisa. Então levou, versículo 30, levou-os para fora e perguntou: senhores, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele quer dizer: senhores, o que eu devo fazer para ter comigo um Deus como o que vocês têm? Porque o Deus de vocês, ele ouve as orações. O Deus de vocês, ele ouve o seu louvor. Esse Deus é diferente daquele que eu cria. É esse que eu quero. Porque esse Deus é um Deus de verdade. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter para mim um Deus como esse? Comigo um Deus como esse? Então, versículo 31 diz: eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, e será salvo, você e os da sua casa. Paulo simplesmente disse: ó, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e todos os da sua casa. Crê no Senhor. Crer no Senhor significa deixar de crer na minha própria convicção para crer no Senhor. Crer significa deixar de crer, de temer a massa, ou deixar de seguir o caminho da massa e seguir ao Senhor. Crer no Senhor significa: nós estamos em plena batalha espiritual, mas ao invés de ter medo do diabo, eu vou crer no Senhor. Crer significa: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Crer, ainda dessa, dentro dessa ideia, significa: mesmo que eu tenha que passar pelos momentos mais difíceis da minha vida, jamais te negarei. Eu quero ser como vocês, homens e mulheres de honra, homens e mulheres de fé. Homens de fé, no caso. Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver o quê? Crido em Deus. Deus devia amar muito aquele carcereiro, porque Deus criou toda uma história, toda uma situação para alcançar aquele homem e a família dele. Ele fez com que Paulo tivesse que lidar com aquela moça, Paulo e Silas. Ele fez com que Paulo fosse preso. E fez com que Paulo, lá na prisão, ao invés de reclamar, adorasse a Deus. E por conta disso, aquele carcereiro veio a ser salvo. E você para e pensa assim: bom, essa é a história daquele carcereiro. Mas eu acho que não. Essa é também a sua história. Porque Deus moveu o mundo, mundos e fundos, para que você tivesse acesso à palavra dele. Para que você ouvisse coisas como essas que você acabou de ouvir. E o que Deus teve que fazer, só você sabe. E você deve fazer uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e todos os da sua casa. É a vontade de Deus. Somente crê. Essa é a sua atitude. Porque Deus já mostrou quem Ele é. Agora você só precisa crer. O problema é que para crer precisa haver a renúncia própria. que nem sempre nós estamos dispostos a renunciarmos a nós mesmos, aos valores que temos, e isso é difícil. E aí também você nunca vai ver a terra tremer, a prisão chacoalhar, as algemas se soltarem, porque você não crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e da sua casa. Crê no Senhor Jesus e Ele vai libertá-lo da sua prisão. E às vezes a nossa prisão é um vício. Às vezes a nossa prisão é a influência de Satanás na nossa vida. Às vezes a nossa prisão é o nosso apego aos bens materiais. Às vezes a nossa prisão é o amor ao dinheiro. Às vezes a nossa prisão é o amor ao sexo. Resumindo, a nossa prisão é o pecado. Mas crê no Senhor Jesus e seja lá o que for que estiver aprisionando você, vai chacoalhar, vai tremer e as algemas vão soltar e você vai ser livre. E amanhã você vai ser uma bênção na vida de alguém. Porque as pessoas verão o que aconteceu com você e vão perguntar para você: o que eu devo fazer para ser salvo? Ah, você vai dizer com autoridade: é só crer no Senhor Jesus e será salvo. Deus pode libertar você da sua prisão, seja ela qual for. Aí você pergunta: vai me libertar da minha prisão? O que eu devo fazer? Somente crer. Somente crer. E crer significa a autonegação. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Porque não é possível agradar a Deus sem crer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e todos os da sua casa. Vamos orar. Senhor Deus, ó Deus amado, nós cremos em Ti. Muitas vezes passamos por situações que se assemelham à prisão de Paulo e Silas, pelo menos no sofrimento que vai no coração de cada um de nós. E eu não sei o que vai no coração das pessoas que aqui estão nesta noite, mas eu sei de uma coisa: que para que cantem em meio à tristeza, para que cantem em meio à dor, para que orem ao Senhor em meio a toda essa tempestade, é preciso ter aquela confiança que Paulo e Silas tinham em Ti. Ó Deus, fale a cada coração nesta noite. Fale a cada coração nesta noite. Que ninguém saia daqui sem a plena consciência que deve crer no Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos em plena batalha espiritual. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está nos conduzindo numa direção contrária ao Senhor, à do Senhor. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor trabalhou e tem trabalhado de todas as maneiras para que a palavra do Senhor chegue até o nosso coração e nos transforme. Assim como aconteceu com aquele carcereiro, tanta coisa para alcançar aquele homem. E também o Senhor tem feito a mesma coisa conosco. Tenha compaixão de nós. Que cada pessoa que tem essa consciência crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e todos os da sua casa. Que seja assim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Continue orando.